cheiro perto, você cai fora. Fica fazendo jeito pra me provocar. Quer me ver sofrer, quer me fazer chorar. Se enganando à toa, aí vamos se explicar. Preciso de você, amor, você não pode negar. Beijo sua boca, logo você esquenta. Mas não quer se entregar. Porque você faz isso? Porque se torturar? Sei que você quer me deixar chegar. Preciso de você, amor, você não pode negar. Preciso de você, amor, você não pode negar. Porque você faz isso? Porque se torturar? Sei que você quer me deixar chegar.